Justiça e Revolução. De cá, J.R. Júnior, diretamente da Bahia, com a colaboração especial do meu parceiro Escama, Brasília DF. Como é que é então? Conexão Bahia-Brasília. Poesia inspirada naqueles que sofrem, que morrem no país. O regresso e da desordem agora explodem. Bombas de rima afiada pela espada da justiça que já foi desembainhada. Cantada cantadora na quebrada dos negão. Usamos nossa mente, não somente o pau e a mão. É de coração aberto que lutamos pelo certo, o concreto e o abstrato. O rap é descoberto, o manifesto daquele considerado Zé Ninguém. Na África Celestial, Jeová Negro diz amém. Tem pra ninguém, agora o bicho vai pegar. Quando os pretos se juntar e esse louvor querer cantar, vai abalar o inferno. Burguês que de vez vai descer. Você vai ver o diabo branco tremer. Podem até dizer que tudo isso é loucura. Podem me censurar criando outra ditadura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Imagine se todo preto amasse sua pele escura. Nós somos a cura pra todo câncer racial. Zumbi foi nosso médico e Palmares o hospital. É isso aí. A negritude brasileira tem que se interar, se politizar, conhecer seus direitos pra poder bater de frente com o sistema. É necessário crescer, evoluir, não deixar regredir a sua consciência. Chega aí, Escama, manda seu recado. Olá. É com nós. Faço jus sua palavra, o consciente vence a batalha. Na Kizumba o batuque é afinado e metralha. No país tem gratidão, excluíram os irmãos, aboliram a escravidão. Existe a condição da senzala pra favela, não deram nem trela. Lembrei da pérola, Nelson Mandela decretou aos fela, final da novela. O apartheid já era. Ligeiro, veloz, zumbi driblou seu algoz. O mágico de Oz, o menestrel e sua voz. A fonte e a voz, o alicerce contra o cão feroz. Bateu de frente, resistiu e morreu por voz. E de lá pra cá, muita coisa mudou. A atitude dos irmãos que amam sua cor. Bate o tambor na alegria e na dor. O poeta do gueto rompeu barreiras em nome do amor. Fight for your rights, abaixo terceiro raio. Chame sua cor e semeie a paz. Viva Zumbi, Jorge Bem, Marvin Gaye, Martin Luther King, os Panteras Negras. Conexão DF, Bahia. Escama, J.R. Júnior. É tudo nosso parceiro. Espero Etno aí na parceria. Vitória da Conquista. J.R. Júnior, Escama, Periferia. Justiça, Revolução. Justiça, Revolução. Vingado de Oba Negro. Justiça, Revolução. Jogado no navio negreiro. Justiça, Revolução. Justiça, Revolução. Justiça, Revolução. Justiça, Revolução. Justiça, Revolução. JR Júnior, Espero, Etno, é nós aqui no DF, é tudo nosso irmão. Justiça e Revolução.